Salvador, Azul 4006. Salvador, Azul 4007. Torre Salvador, Azul 4007. 4007, Rio de Janeiro, qual nível? Com 380, senhor, também pode confirmar se é da prevista. Vida prevista da EL, transição de NER. O plano prossegue via Peruísque 50, aguarde cópia da autorização, Azul 4007. Da EL de NER, 380, aguarde a autorização 4007. 380007, cópia. Prossiga. 380, nível autorizado para o Rio de Janeiro, via Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de Iné. Controle 1119, decimal 8, aciona 5414. Autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 380, via Peruísque 50, decolando a pressão 10, curva direita, saída da EL de Iné. Controle 1119, decimal 8, transponder 3414 4007. Se modifica o transponder 5414. 5414, chame pronto para acionamento. Azul 4007. 414, plano para acionamento 4007.